Saudade deu sonor. Lembro bem daquele dia quando a gente se encontrou. Olhos brilhando, sorriso fácil. Foi assim que o amor chegou. Mas o tempo passa, a gente muda. E o coração às vezes erra. Ficou saudade, ficou lembrança de um amor que fez história nessa terra. Saudade do nosso amor. Os dias que você me deu calor, do abraço apertado, do beijo molhado, hoje só resta essa dor. A gente sonhou alto, fez planos pro amanhã, mas o destino é traiçoeiro, levou você pra outro lugar. E o tempo passa e a gente tenta esquecer aquilo que machuca, mas o coração sempre insiste em lembrar do que ficou na luta. Saudade do nosso amor. Os dias que você me deu calor, do abraço apertado, do beijo molhado, hoje só resta essa dor. Se eu pudesse voltar no tempo, te faria ficar aqui. Mudaria nossas histórias pra nunca te ver partir. Saudade do nosso amor. Os dias que você me deu calor, do abraço apertado, do beijo molhado, hoje só resta essa dor. Só restou essa dor. Saudade do nosso amor. Do nosso amor. Dias que você me deu calor, do abraço apertado, do beijo molhado, hoje só resta essa dor. Só restou essa dor. Saudade do nosso amor.